da Arbor, transição Elefa, após direto Tozop, após Upper Zulu 2, Uno, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, transponder 5563, controle 120, decimal 8, azul 2759. Protejamento correto, azul 2759, no pátio 3, chame pronto para o estacionamento. Gente, 2759. Posicionamento 32 no mês. Aguarda, 32 no mês. Aguarda. Salvador, muito boa tarde, 2262 do Passaredo, cliente da Novembro, posição 2 Romeu, autorização conquista. Boa tarde, Passaredo 2262, Novembro, confere, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, nível 180. Saída Arbor, após voa posição Elefa, após Opilora, após ECT Conquista. Decola, pista no zero, curva à direita. Transponder 5564, controle Salvador 120, décima 8. Autorizou Conquista no 180, Arbor, Elefa, Opilor, após ECT. Decola da 10, primeira curva à direita. 5564 no transponder, 120.8 é o controle Salvador. 2262 da passarela. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, passarei 2262. 2262, gente. Bom, boa noite, 67 para o táxi. PB 1970, autonomia 3 horas e 10, alterna conta. 1970, 3 e 10, confins, confere. Confere. Táxi atrasado até a ponta de espera da piscina 0, via pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-18, décima 95, Kenyagão na 019. Boa noite, 67. Autorizado o táxi. Conserta no zero via Índia. Torre noite, 195 no 09. Salvador, é o azul 2788. Azul 2788, Salvador. Por gentileza, pode coordenar o 150 para nós, da Paula Fonte? Afirmo. Se aprovado, saída. Momo, transição frotti. Ação. Ground is 04167, we are ready for boost back, 8-3, position 4, left. Stand by, Azul 4167. Legal. Você tem estimado que o T32 é no meio, por gentileza? Assim que o Bang da Gol livrar a cauda, eu irei autorizar. Após o Bang da Gol passar, a retaguarda vai iniciar o T32 no meio. Controle a possibilidade de coordenar a prova de Mótico para o voo no 454. 7.0, dá um 0 pronto. Sou 1867. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. 1867, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0. Pode confirmar se já pode iniciar o 32 no bem? Afirmo, autorizado, chame táxi. Informar a táxi, obrigado. 2788, pronto, cópia? Solto azul. Autorizado, Paulo Afonso, nível 150, via rota do plano, saída Momo, transição frotida, colagem pista no zero, curva à esquerda. Transponder 5565, controle Salvador 120, decimal 8. 30, Paulo Afonso, 150, nível rota, na Momo, com transição frotida, decolando da décima, curva à esquerda, acionando 5565. Chamando o controle 1208, azul 2788, azul 2788, cotejamento correto, chame pronto para puxar acionamento. Amarei. Alô, Salvador, muito boa tarde, azul 2790, ciente da November. Azul 2790, boa tarde, November confere, autorizado Terra Bravo, Lima Eco, nível 160. Conforme rota do plano. Saída Momo, transição VATAP, decolagem pista no zero, curva à esquerda. Transponder 5576, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 160 para Lençóis, seguindo a rota do plano de voo, decolando da 10, Momo VATAP é a nossa saída. O controle de saída 208 e o transponder 5576, azul 2790. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, azul 2790. Chamará quando, azul 2790. That is a 4167. We have 106 Southern Port, endurance 0440. Alternate, keep it on, ready to taxi. 4167. You follow Airbus of 10 Company to holding point runway 10 via apron 3, apron 1, and taxiway India. At holding point call tower 118.95, QNH 10190. Roger. Taxi number 2, follow the A220 via 8132 and Unity 100.9 turn 810 on ready to 118 decimal 905. Have a nice trip. Bye-bye. 4167. Have a nice trip. Para o táxi 3216, alternada João Pessoa 0309 de autonomia, 132 a bordo. 138 a bordo, confere. 132, 132. Gente, 132 e no meia, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera 2, 118, decimal 95, PNH 1019. 109 no ajuste, 295 no ponto de espera, direita via Índia, 0316, tenha um bom dia. Bom domingo. GDS Gol 1396. Gol 1396, complete o sinal LS, chame a torre. 1895. 1895. Torre Salvador é o Gol 1396. Tá, próximo externo, habitando mais travada. Gol 1396, ajuste 1019, taxa avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 099. Livre ponto para o gol 10, correção, 1396. Terra, uma boa tarde, Canto 3216, pronto, ponto de espera no zero. Canto 3216, mantém a posição? Mantendo. Ah, 3144, boa tarde. Acione identificação, voe na proa de Itape para interceptar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. Boa tarde, identificou 050 proa de Itape para acertar o final do azul. Né? O... vai acertar o final do Black Bay para 10. Uno 867, chame o Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260-288, boa noite, 67, rua. Solo, gol 1396, livrou? 1396, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 396. Canto 3216, autorizado, ALL decolar. Autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizado a decolar, pista 3216, da 10. Charlie, go Alpha Azul 4167, holding flight 10A10, ready for departure. Azul 4167, hold position. Take position, Azul 4167. Estabilizando o localizador, Uno 255. Uno 255, complete final LS, chame a torre 1189. Chamando torre 10295, Uno 255, boa. Torre Salvador, boa tarde, Uno 255, estabilizado LS. Uno 255, continua a aproximação. Recorte. Fundo autorizado, pista no zero, vento 1160 graus, 109. Ajuste 10, 19. Civil pouso no zero, ajuste 10, 19, 1255. Tanto 3216, decolado aos 19, chame controle, fundo 20, decimal 8. Fundo 208, é um bom dia, feliz dia de paz. Igualmente. Salvador, uno, é o TAN 3216, decolando a sua escuta, na mão. TAN 3216, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída móvel. 370, via saída móvel, TAN 3216. Saída via pátio 1, segue o táxi até a saída do pátio 3, após pátio 1 e táxi a Índia. Tá, ok, vai ser via pátio 1 após saída do pátio 1, taxiway Índia. São 3805, boa tarde, November confere, autorizado o Sierra Bravo Golf Romeo, nível 300, via Pesluno 0 até Taubaté. Saída da El Leda Motiva, decolagem pista no 0, curva direita. Transponder 5567, controle Salvador 120, décima 8. Da Transponder 5567, na 3805. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 05. Mais. Solo Salvador Azul 2759, alterna Serra Bravo Golf Lima, 2 horas e 57 de autonomia, 107 a bordo, solicita táxi. Azul 2759, táxi aprovado até o ponto de espera da vítima 0, via parte 3, parte 1 Índia. Ponto de espera 2182195, PNH 1019. Autorizado via pátio 3, pátio 1, taxi Índia, quando ponto espera da 11, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 19, azul 2759. Protejamento correto, reporte do direcionamento. Tá, 3267. Reporta o azul 2759. Alô, Salvador, boa tarde, Golo 255, livrando a pista. Golo 255, boa tarde, táxi de Alfa, reportando de táxi 3, Juliette, para ingresso. De Alfa, reportando de Juliette, 255. Para o Cochebec acionamento, pátio 3, posição 2, Lima, 2728 azul. Trole 120, décima 8. 120, décima 8, 4165, vai. 0, chamarei. Cochebec acionamento. Salvador departure, good afternoon, azul 4167, airborne, passing 1000. Dial departure, watch for transition. Azul 4167, with the contact latitude plus level 340, dial departure. Roger. Climb up to 340, unrestricted for 167. We are fully VFR, any chance fly direct to Montreal? Calculate the position. Direct to Azul 4167. Torre Salvador, bom dia, Azul 2759, pronto, quando espera, pistão no zero. 2759, bom dia, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, azul 2759. Azul 2759, autorizado alinhar e colar pistão no zero, 0090. Livre decolagem pista 10, azul 2759. Tan 32 no meio, chama retífico no 2545. 2545, boa. Salvador de Salvador, boa tarde. Azul 4076. Azul 4076, na identificação, desta via chegada Mari para o nível 050. Mari 050, 4076. Ele mal foi sem identificação. Desculpa, ele mal. Lima, Lima Alfa, voa na proa de Mari para chegar na Mari, reporta de Deus de Cida. Pode estar Piduna, o TAM 3144. Pode estar Piduna. Azul 272, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte 3, parte principal, táxi Índia. No ponto de espera chama torre em 118, décima 95, ajuste 1019. 3 por Índia, 1895, bom serviço. Salve. Esse para 2.000 pés, o ajuste no 019. Autorizado final ILS, reporta estabilizado. Para 2.000, ajustado no 019, reportado estabilizado, 44. Funcionamento. Pátio 3, 2 Romeu. Tarde, manhã, minha ONU, 4, ONU, está passando 250 para ONU, 60, direto a Lagoa. Sanemiano 41, direto da Lagoinha, para interceptar a chegada bom, se descendo via para 4.000 pés, o ajuste no 019. Ajuste no 0, confirmando 019, desce 4.000, via. Afirmo, o Sanemiano 41. Meu, 2759. Sou 2759, controle. O 2759 pode chamar o controle 208? Afirmo, controle, chama agora 2759, decolando 230. 208, 2759, excelente domingo a todos os senhores, parabéns pela data. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, 2759 da Azul, está cruzando 4500 na Árvore Elefa. Azul 2759, contato radar, seu para o 340, via saída Arbor. Via Arbor, transição Elefa 340, via 2759. Michael, Mike, qual posição? Mike, qual posição? Thank you, Michael, qual posição? Salvador, Lima Lima Alfa para descida. Lima Lima Alfa, desce para o 050. Tem uma Lima Alfa, vou direto de TAP? Vou direto de TAP, Lima Alfa. Azul 4167, contact Recife Center 125.1. Roger, call Recife Center 125.10. Have a nice trip. Bye-bye. 4167. Torre Salvador, Azul 2788, boa tarde. Azul 788, autorizado Leandro Ecológico, 0,140 grau, 08 nós. E decola Azul. Filha. Filha passando pela Espanha. A gente reporta na moração de casa. Ok, semana que vai ser. 662, está com 66 no PLP, 6 horas Salvador. Passageiro 2262, confirme PLB? 66. 66, autorizado táxi para ponto de espera pistola 0, via parte 3, parte principal, taxiway Índia, no ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1019. 3, parte 1, no Índia, 1895, 1019, 1018, confirme. 1019, 1019. 1019. Localizador 44. Na 3144, torre 1895. 1895. Oi, 3144. Na 3144, reporta externo. Reportado externo. Grupo 376, desce para 2000 pés, o ajuste 019, autorizado final LS, reporta estabilizado. 2019, autorizado LS, reportará estabilizado, azul 4076. Can 3805, temos a aeronave da Passaredo, está tirando a sua cauda em 30 segundos, está autorizado o feedback. Eu sigo, Mike, off mic. Passa através do CEASA. É minha torre na frequência 1895. Passou. Salvador, Departamento de Controle, Grande Afternoon, nos últimos 7 e 10. Mantém o ponto de prevalência. Bem. Torre, Salvador, é o papapapá, Mike Golf Mike. Boa tarde. Mike Golf Mike, reporta a curta final para o posto parado 17. Posto parado 17? Afirma. Afirma. Coral, após decolagem de curva à direita, transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120.80. Sentido autorizado para Ilhéus, nível 180, Golf 677, saída Coral, curva à direita, transponder 0260, controle 120.8, azul 5073. Correto, azul 5073, só vamos confirmar as condições de Ilhéus, que estava visual nos mínimos. Ok. Canto para o next stop. Canto 6315, mantém his arrival, it's number 3 to approach. Ok, no problem, mantém arrival, 6315. Canto 759. Chama Recife 126.0. Recife 260. Obrigado, senhora. Bom feriado, 2759. Bom dia dos pais. Eu também. Obrigado. Na 6141, da presente, voa direto do Urã. 6141. É, É, confirma, voa. Duna, 6141. Duna, 6141. Passarei 2262, ali mantém piso no zero. Aí mantém, 2262 no zero. Solas 36, direita solo, 2 em décima 1. 2-1, não leva. Richard mantém 3000 mom de aparte azul 2780. Roger. 73, confirmando a última informação e leva o estado visual. Ok, muito obrigado. Solo boa, até 3, 1-4-4, livrou na foto. Sanda 3144, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, antes da Juliet. Solo azul 2790 para pushback e acionamento, parte 3. Azul 2790, autorizado acionamento, sem para táxi. Tomará. Sanda 3805 para táxi com 1271 na volta, acionado com fim com 3 horas e 45 minutos. Sanda 3805, confirme autonomia? 3 horas e 45. 0345. Autorizado táxi para ponto de espera pista no zero via parte principal Taxiway Índia. No ponto de espera Semi Torre em 118.95, ajuste no 019. Ajuste agora no 019, táxi autorizado via Índia no ponto de espera, vai ser uma torre 118.95, Sanda 3805. Isso, azul. 4076. Azul 4076, completo com a torre, 1-1895, mão pouso. 11895, obrigado, 4076. Torre Salvador, boa tarde, azul 4076. Azul 4076, boa tarde. Tráfico obstado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus e no 09. Livre, pouso não no zero, azul 4076. Ele copiou? Firmo, copiado, modelo 3000. Oi, boa tarde, eu tenho 3805, pronto para ligar. 3805, mantém ponto para banda. Mantém muito fera, tanto 3805. Tem que falar de imediato, 3805. Consciente, porém, no nosso regulamento aqui, a aeronave tem que iniciar a decolagem, está iniciando a rolagem quando o outro passar o externo. E a gente está sendo cobrado por isso aqui. Tudo bem, vamos seguir o que o coronel manda. Estado número 5, 6320. Instalador passarelo 2231, gente da Oscar. Passarelo 2231 na sua identificação, voa na flor de Mari para a chegada da Mari, reporta no ideal de descida. Mari para a chegada da Mari, Mari para a descida, 2231. Azul 2788, livre a sessão para 150. Climb 25 level 150, azul 2788. 2788, climb to 157. Como nos informar a pista em uso no momento em Ilhéus? Só um instante, azul 5073. Obrigado. Lima Alvo, veiculação para a final da pista 1-0, curva esquerda na proa 070, nessa proa intercepta o localizador. Esquerda 070, nessa proa intercepta o loco e o livro. Está na até 4 mil pés, o Lima Lima Alvo. É 4 mil, Lima Alvo. 1-0-9 agora, parte 3, principal índio, consistora 1895. 2000 LF3, 6315, we do see 2209. 2209, Ocean 6 Empire. Mike. 11 é 1-1. 11, obrigado. Oi, Salvador, é o papapapá Mike of Mike. Tuf Mike, reporta tudo final no 7. Mike, chamaram na final do 7, graças. Malfa, confirme sentinela. 1809. Tem condições de incrementar para o sequenciamento? Sim. Condições de incrementar a velocidade, Lima de Malfa? Mais um 10 Lima Lima Alfa, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 360, seu limite será a radial 310 de Salvador. Esquerda 360, limite radial, confirma? Radial 300 de Salvador. Limite radial 300, Lima Alfa. Descida passaria 2231. Passaria 2231, desce para o nível João 140. 140, 2231. Approach, Ocean 6315, reaching 060. Fala, Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, autorizado o táxi para a posição 08 do pátio principal, via taxi Alpha e Juliet. Alpha e Juliet, posição 08. Descent, set level 050. 050. Iniciando. Mike of Mike, mesmo posto, pistão a... Confirma, Mike of Mike, torre, prossiga, por informação. Ok, é aproximar direto para o pátio do aerostar, se possível. Autorizado, direto para o aerostar, vento no 40 graus, 109, já ponto solo controlado, Mike of Mike. Mike. Corre, Salvador, muito boa tarde, Azul 2790, ponto de espera na 1-0, pronto e aguarda. Azul 2790, boa tarde, Lima, tem 1-0. Ali, mandei na 1-0, Azul 2790. Traz o Airbus 310, como eu paguei o tráfego do senhor? 7-2231, número 3. 612, é o 2231. Número 612, obrigado. Oceania 6-3, uma fase 10,000 feet, clear to left final and report 7. 10,000 feet, they report 7, 6-1-5. Estabilizado. Boa tarde, Salvador, gol no 964, informação November. Gol no 964, essa identificação, desça para o nível de voo 150, redução para 2509, segue como número 6 aqui em Salvador. Controle Buenas, Otan 3805. O gol no 964 copiou o controle? Tem mais que cotejou. O tempo dela 259. 32231, desce da Thelma Centena. A Centena 2231. Gol no 964, autorizado 1-1-0. Gol no 1-0, gol no 964. Bem ao 4. Otan 3805, contato radar, só para o 300 via saída da Elma. Bem, 4300, ponte valida. Após 2 mil pés, autorizado Lima. Obrigado. 6141, estabilizado. Canem 6141, torre, 1-1-8-9-5. 3-1-9-5. Lima Lima Alfa, curva à direita pro 090. Seu limite será a radial 307, por favor. Direita 090 e a radial 330, Lima Alfa. 300, Lima Lima Alfa. Continua o limite 300, Lima Alfa. Tenente até 3 mil pés, o Lima, Lima Alfa. Qual a velocidade do passarinho 2331, 229 agora? 230, o passarinho 2231. 230, obrigado. 0, vento no 40 graus e no 09. Alto 2790, vírgula de 46, controle do 0, décima 8. Alto 3805, chama o controle 1, 19, décima 8. 098, manda bem. Lima Lima Alves para localizador, curva direita para o 130, reporte estabilizado. Direita 130, fala. Papa Tango, F Delta Fox, prossiga. Fugiu de equipamento? Gente, o Eco Delta Fox mantém-se em condições visuais e via corredores, que porta passando caixa pressão, zero tudo. 615 established. Passarei 2262, contact Salvador Pro 118, decimal 8. 615 established. 73,262. Comando Azul 2790. Azul 2790, chame o controle de Salvador 119.8. 19.8. Salvador Tower, adapter no Shannon 6215. Shannon 6215, Tower 118.95. Salvador Tower, Shannon 6215. Okay, we report landing here, Ocean 615, and report lost contact to the approach. You lost the control, the path control or localizer? The, on the localizer, sir. No, not a localizer, just the control, sir. Roger. Stop, mantém a proa, desce para 3 mil pés e só o limite qual é mesmo? É o curso do localizador. Ok, então, é 320. Passarei 2272? 2262, passarei 2262, control. Liga, 2262. É, você já confirma isso? Tá hoje, né? Mas eu não posso não confirmar. 8. 1, 1, 9, decimal 8 agora. Eu passarei 2262 subindo até o 180. 198, obrigado. Tijão Santana 221. Oxalé 6141, autorizado táxi para portão 01, parte principal via táxi Alpha e Juliet. Alpha e Juliet 060. Voo no 964, 510. Voo no 964, descida autorizada para o 060. 060. O Chané 6320 reduza para 2209. Vai seguir um Bravo Eco 58 a 1 milha para a dona. Está com 170 de ground speed. O Chané 6320. Afirmativo, reduzindo. Vai reduzir um pouco mais, tá? Então, 199, ok? Sim. Passaria 2231, não reduza para 200. 200, 2331. Salvador, boa tarde, Azul 41, 16, 190, Março 90. Azul 41, começa na identificação de CV chegada Mari para o nível de voo 070, segue como número 4 na próxima frente do Salvador. 070, número 4, Azul 41, 16. Azul 2788. Contacte Recife Center 125 decimal 45. 5022. Frequência do controle de Salvador agora em 119 decimal 80. Então, autoridade de São Paulo como é, se é pelo 10 depois com fazer em nível é o 360. Saindo com o perfil da EU, desde a morte, 5022098. Roubou 1397, posição 09. Correto, voo no 397, chame para acionamento pushback. Voo 1256, copia? 256, fugiu. Voo 1256, autorizado para aeroporto de São Gonçalo, via Alpesulu 10, nível de voo 370, saída Puca, Jamos e Par. Após decolagem curva à esquerda, transponder 5030, frequência do controle Salvador 119 decimal 80. É 119.8 o controle? Aff, Confirmo, agora 119.8. Ok, São Gonçalo, 370 Superior Zulu 10, Puca Jamos e Parque. Curva esquerda, 5030-98 controle. Correto, gol 1256, chame para acionamento pushback. Chama aí. Lima Alfa ainda está com 3 em cima, tomarei quando está travado, Lima Alfa. Xanama é 3 no 5, solo 5 1, direita solo, 200 acima 1. Paredo 2231, deixa para 2 no peso, ajuste 019, autorizada final ILS, porta estabilizada. 19-2000-231. Voltem. Voo 1164. Voo 1164, identificação, DCV chegada a Mari, para o nível de voo 060. Desce via Mari para o 060, voo 1164. 1, 2. Lima Alfa autorizado, posto de pista 1 no 7, 1140 graus, 1 no norte. Lima Alfa. Position change to 1-4, remote 1-4. Ok, remote area 1-4. Estabilizando no localizador 6320 da Xanã. Xanã 320, completa com a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 895, Felipe. Obrigado, boa tarde. Voador, boa tarde, Xanã 6320. Xanã 320, vou chegar para a sua fora e me estaria. Guardando o pista livre, 6320. 3, autorizado acionamento, chame para táxi. Sente autorizado, 5073. Qual é a parte que torna o motivo de desvio? 5 grauzinhos, só para sair um pouco duro. Passaria 2231, se encontrar eu dizer até 1170, vai ser um tráfego a meia dos milhas na sua frente. O Airbus 3118 está com 150 de grão de speed. Reduzindo 2231. O 964, redução para 210. Reduzindo já, 210, o 964. E no corte de frequência manual. Ficou estando embaixo travado, o Xanã 6320. Xanã 6320, autorizado posto, pista no 0, vento no 60 graus, 09. Gente, 6320. 1895. 895. Passaria 223, ó, no ILS. Número 2, com a área que está livre, passaria 2. Aguarda. Meu vento para o 6320, por gentileza? Vento 1,60 graus, 09 nós. 20 graus. localização, desça para o nível de voo 070, chegada Mari. Identificou, descendo para o 070 na Mari, com 20 com 8. 3, parte principal, taxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, via quais são? Ajuste 1019, torre em 118, direção 95. 7, parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera 1895, ajuste 29, direção 73, obrigado, boa tarde. Código 139709, depois de deck e acionamento. O nono meia. Gol 1397, autorizado o funcionamento sem fireback. Autorizado, vai ser mandado para o 397 da Gol. Os meios informam que segue como número 612 na aproximação de Salvador. Desça para o nível de voo 080. 080, 250, está mantendo e tem condição de voar à direita aí, se for facilitar para a senhora. Sim, meu Utah 3560. Quer que tome uma proa aí à direita para entrar na sequência aí? Pode manter essa proa, você vai ser vetorado mais à frente, o SA 3560. Ok, vai manter então. Voo 1964. Voo 1964, torre 1895. Boa tarde. César, Delta Fox. Delta Fox, torre 1895, pode. Grato. 964, boa tarde. Número 2, Palmaria Pista Livre. Pastoria 2231, não autorizado pouso. Pista no 0, ventou no 50 graus e no 09. Repouso. No 0, 2231. César, o Echo Delta Fox, visual com a aeronave na aproximação final 1-0. Delta Fox, passa um 360 pela esquerda, após a porta interceptando o final no César. Salvador, muito boa tarde, Azul 5073, ponto espera, pista 1-0, pronto. Azul 5073, boa tarde, mantém ponto espera agora, né? 5073. Pode ser 060, então. Sim, então com a esquerda pro 060, seu limite será o localizador. Limitado o lock na 060, tá 3560. Salvador Azul 2790. Azul 2790 subindo para o 1-0 na escuta do controle. 1-0 na sua escuta. Controle Gol 1964, solicita Pro 040, 5 milhas. Houve desvio do Gol 1964, reporta no final. Sim. Passarei 2231, solo 59, direita solo, batendo a sua mão. 2-1, boa. Oceané 6320, autorizado táxi para a posição 05 via táxi Juliette. Sim, autorizado para 05 via Juliette, 6320. Solo passarela 2231, boa. Passarela 2231, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Boa noite. Silva, azul 2018, segue agora como número 3 na aproximação de Salvador. Foi o Gol 208, confere? 208, afirmativo. Sim, na escuta. 4089, aguarde para a cópia. Aguardando cópia. 3 mil pés, o ajuste 019. 3 mil no 019, no número 4. Não foi entendida a mensagem, ó. Poderia repetir? Afirmar com o Delta Fox, autorizado pouso pista no 7, 21150 graus, 07 nós. Certo, ele pôs no 7, Delta Fox. Vai ser Índia, no ponto de espera semi-torre, em 118095, ajuste 1019. Deixa eu ver, a Índia, 1895, ponto espera, tá 39, vou no 397. Olá. Você via na chegada a ponte, até 4000 pés, 19, a aeronave da Gol, taxiando para o ponto de espera, após a passagem do mesmo, será autorizado táxi para porção 1-2. Aceita visual com Gol, após o mesmo, tá, será autorizado, 2-2-3-1. Bom, uma meia, boa. 11-4-2, direita, sobe, 2-1-9. Direita, 2-1-9, boa, 9-6-4. 2-1-1, né? 2-1-1, boa. 2, arremata, 2-2-3-1. Torre Boa Azul 4-1, 1-6 estabilizado, X-Way. 4-1-6, continua com a informação, então a varia está ali. Chegando, 4-1-1-6. 3-0, completa a curva direita na curva 070. Direita 070, reduzindo para 230, para 3560. 1-1-64, isso para 2.000 pés, o ajuste 0-1-9, autorizado sinal ILS, reportei estabilizado. 2.000 autorizado ILS, 1-1-64. Ou 2.0-1-8, isso para 3.000 pés, o ajuste 0-1-9. 3.019, gol 2.0-1-8. Gol 1964, autorizado o taxi para a posição 07 via taxi de Juliette. Via Juliette para a posição 07, gol 964. Azul 4089, confia? Pronto, 4089.